Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Podcast Wise. Bom, bem-vindo à edição número 174, que está começando agora, para falarmos de Bristol, que foi com certeza um grande final de semana. Tem bastante notícias também para a gente estarmos comentando aí, que surgiu essa semana. Tem até uma notícia que é da semana passada, que surgiu bem no final de semana, na sexta-feira. Não coube na edição da semana passada, então eu vou falar com certeza para vocês aqui. São dois nomes interessantes aí, eu vou deixar para falar esse assunto bem lá pro final do bloco, tá? Lembrando que vou fazer mais uma vez bloco único, não vou separar não, já quero ser meio breve, até no tema aí, quando for falar das corridas, não quero me alongar muito não. Afinal de contas, a Truck Series já tá com o seu playoff aí decidido, já definido os seus candidatos que irão disputar os playoffs, e as outras categorias ainda busca aí os seus pilotos que irão fazer os playoffs aí. Pra mim tá aqui meio que quase decidido tudo, né? Não vai mudar mais nada não, mas pode ser que mude alguma coisa aí. Enfim, vamos lá. Então sejam todos bem-vindos à edição número 174. Boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí. Seja em casa, no trabalho, ou no caminho pra faculdade, pra escola, ou até mesmo voltando de algum lugar aí da casa do namorado, por exemplo, ou do namorado, que tem a nossa audiência feminina aí também. Não sei, se tiver, por favor, leoguina@hotmail, pode mandar e-mail e contar pra mim, ou @leoguina lá no Twitter ou lá no Instagram e conte, tá? Sejam todos bem-vindos aí, tá, pessoal? Ah, agora temos uma novidade, tá? Toda notícia, quando ela for bem interessante, ficar a notícia que tem um maior alarde, né? Todo mundo quer comentar, todo mundo fala, aquela notícia realmente que balança aí, o Twitter, principalmente o Twitter. O Twitter é o melhor, pessoal, canal para vocês buscarem informação da NASCAR. Tá lá, tem muita coisa boa, lá se ventila bastante coisa boa. Então, as notícias que foram realmente aquelas mais comentadas, eu não vou mais esperar aí a edição do podcast para comentar, tá? Claro que eu vou aprofundar mais o assunto aqui, tá? Que aqui a gente tem mais tempo, a gente pode falar mais, né? O negócio aqui, você está só ouvindo minha voz, não está vendo minha cara feia, né? Lá no YouTube eu sempre tive um canal que eu postei alguns vídeos, tem um vídeo lá da minha, que foi a apresentação da escolinha da minha esposa, tem um outro vídeo também que eu fiz um vídeo aí pro meu tio no aniversário dele de 70 anos, né? O que está lá não interessa, mas o que interessa para nós mesmo é a NASCAR, né? Que esse é o assunto final do nosso podcast. Então, toda notícia quando sair, vamos supor, Jimmy Johnson vai aposentar. E agora? Pode correr lá no canal no YouTube lá, Léo Guina, eu nem sei como é que é o canal lá, esqueci o caminho do canal, mas procura lá, Léo Guina lá. Eu vou trazer essa notícia pra vocês aí por vídeo, tá? Vocês vão ver a cara feia do Léo Guina falando lá, né? Aqui é só escuta a minha voz e lá vai ver a cara feia do Léo Guina gordo falando, né? Então, só seguir lá o meu canal no YouTube, né? Leve multidões e mais multidões. Eu quero e tenho um sonho de chegar a ter 1 milhão de inscritos no meu canal. Por que não, né? Se a gente consegue ter 1 milhão, porque eu também não posso ter. Mas enfim, eu quero chegar a ter 1 milhão lá de inscritos no canal. Me ajudem, né? Ah, também tem outro assunto também. Eu não sei colocar as fotinhas, aquelas paradinhas lá, né? Colocar, escrever, fazer montagem e abertura, não sei fazer nada disso. Então o negócio lá, como sempre, igual que a gente quer, tá? É tudo simpro mesmo. Aqui microfone R$10, lá o microfone é um celular que eu seguro na mão, meu braço até dói, né? Eu falei dos corridas dos short tracks na NASCAR lá, meu braço tá doendo pra ver que deu uma balançada lá, até então o braço dói. Por isso que os vídeos também é curtinho, tá? Não tem nada de vídeo de 20 minutos, meia hora lá, é vídeo de 5 minutos, que é o que dá pra segurar o braço aí. Aí até eu ter dinheiro pra comprar um pedestal, que aí a gente coloca, mas aí a gente precisa ter mais inscritos no canal, porque conforme vocês vão gostando, vão aumentando, eu vou aumentando também, tá? Então, aí eu compro um pedestal que não precisa mais segurar. Vou colocar ele diretão na minha fuça gorda, né? Que vocês assistiram lá, e eu lá falando de NASCAR. Mas enfim, segue o jogo. A corrida, que não é jogo, é futebol, que é nem basquete, que é NASCAR. Então segue a corrida. Vamos lá. Final de semana em Bristol foi espetacular, pessoal. Poderia chover, a chance de chuva era até que boa, né? Tanto é que se anteciparam as corridas, né? Principalmente da Action Series na sexta-feira e a Cup no sábado, então foi antecipada. Então, assim, a chance de chuva realmente era muito grande aí, mas não choveu, né? Não choveu, as coisas aconteceram de boa, foi tudo tranquilo. Gostei muito de todas as corridas, tá, pessoal? Não foram corridas chatas, então foram corridas até que muito boas. Eu gostei demais das corridas, tá? Foi legal também, lá na Action Series teve aí o overtime também para dar uma graça maior na corrida. A Cup também foi uma corrida muito boa. E a Truck Series foi espetacular, tá, pessoal? A Truck Series, como eu sempre falo, pessoal, a Truck Series realmente parece que é aquela coisa que mexe comigo, mexe com meu coração, sabe? Meu coração de apaixonar pela NASCAR. A Truck Series sempre é fenomenal e foi mais uma grande corrida da Truck Series aí. E o Johnny Sauer, pessoal, que vinha buscando uma vitória, querendo fazer... Ele ficou bravo que não venceu a última corrida lá em Michigan, né, que... O Brad Moffitt tomou, bateu a carteira dele no finalzinho lá, ou a cara do Klaus Schiff dele lá, do Johnny Sauer lá, e depois da corrida de Michigan, foi realmente assim, decepcionante, mas nesse final de semana, enfim, eles conseguiram aí a vitória aí, e o Joey Sherman Jr. realmente fez uma cara de feliz, não aquela cara de pastel que ele fez lá em Michigan, foi muito legal aí, comemoraram muito essa vitória, porque, pessoal, um time de ponta aí, né, não vencer desde o Texas, então tá, não tava precisando de vitória, porque lá é só alegria lá, né, mas, pro time de ponta aí, realmente vencer sempre faz bem pro ego deles, tá, faz bem pro ego do time, né, já tava classificado pros playoffs, tudo, não tinha necessidade de vencer, não era obrigação de vencer, mas aí pro bem da operação, pro patrocinador aí, que ficou todo feliz, né, realmente a vitória é sempre bem-vindo, e foi isso que o Johnny Sauer fez, acabou vencendo a corrida lá em Bristol na Truck Series. Bom, eu atropelei todo o assunto que eu ia falar aqui da Modified Tour, mas eu não ia falar, não, eu vou falar, tá? Nesse final de semana, pessoal, foram as quatro categorias, tá? Teve um Modified Tour na quarta-feira, na quinta-feira foi a Truck Series, na sexta-feira foi a Action Series e no sábado à noite foi a Cup Series, tá? Então, foi bem legal aí, pista sempre movimentada, uma bagunça, gente pra lá, gente pra cá. Foi muito legal mesmo, tá? Essa corrida da Welly Modified, pessoal, nós vamos ver que duas semanas, tá? Pode procurar no YouTube, com certeza vocês vão achar, tá? Essa corrida aí. Mas foi uma corrida bacana, foi uma corrida até que rápida, tá, pessoal? Apenas quatro bandeiras amarelas, sem muito maiores problemas, nada daqueles que geralmente costuma ter, né? Aqueles congestionamentos lá, quando bate um, bate todo, sabe? Batendo todo mundo. Não teve isso, tá? O líder do campeonato, Jesse Bonsergão, ó, venceu, demorou pra aprender a falar esse nome. Venceu a corrida aí, então parabéns pra ele aí pela sua vitória. Agora ele segue mais líder do que nunca e são 6 vitórias. Pessoal, coloca aí esse número aí pra vocês aí. São 6 vitórias em 11 corridas, ou seja, o cara venceu mais que a metade até agora no momento, né? Realmente, e todas as corridas dentro do top 10, ou seja, pessoal, o cara tá andando muito. O cara é líder do campeonato, ano passado ele foi terceiro colocado, 2016 ele bateu na trave, foi o vice-campeão, tá? Ele vem há um tempo tentando ser campeão, mas parece que esse ano as coisas estão encaminhando para ele. E sem falar a quantidade de pontos que ele tem de vantagem para o segundo colocado, que é o Chase Dowling, tá, pessoal? Ele tem 62 pontos à frente, mais ou menos aí cerca, pessoal, se colocando de... Pegando os pontos aqui atuais aqui, agora essa nova pontuação aí. Vamos colocar aqui uma corrida e meia à frente, tá, pessoal? De vantagem que o Justin Bonsergar tem para o Chase Donald, que foi o segundo colocado no campeonato, terminou na segunda posição, tá, pessoal? Então, uma corrida interessante, uma corrida muito boa, tá? O Justin aí liderou 69 votos da 150, então ele foi o que mais liderou aí. Mas com certeza foi uma corrida muito boa e sólida do Justin Bonsergar, que é o mais líder do que nunca desse campeonato aí da Welly Modified Tour. Beleza, pessoal? queria falar assim, porque eu não resisto a falar dessas categorias menores, tá? Eu sempre gosto de falar, então eu sempre que eu puder falar, eu vou falar assim dessas categorias menores aí, que eu gosto muito, tá? Avançando a fita, vamos agora para a quinta-feira à noite, onde aconteceu a corrida da Truck Series, uma corrida espetacular, gostei demais. Se você olhar lá na troca de liderança, pessoal, não foi muita coisa, tá? O John Hendrick liderou 104 voltas, dominou ali grande parte da corrida, tá? O Christopher Bell também chegou um certo momento a aparecer ali, parecia que ia dominar tudo. Tanto é que se você olhar, Johnny Sauter também, tá? Liderou 58 voltas, também parecia que iria ser entre John Hanemacek e Johnny Sauter essa disputa pela liderança, até que foi, né? Realmente o Johnny Sauter venceu a corrida, mas parecia que o John Hanemacek teria algo a mais, né? Teria algo que ele iria realmente vencer essa corrida de forma mais fácil, mas não foi assim, né? O Johnny Sauter conquistou a vitória. O Stuart Fraser aí, o canadense, um bom e ótimo e excelente top 5 na segunda posição. O John Hanemacek foi o terceiro colocado. O Parker Kligerman, pessoal, no bom resultado com o Truck 75, tá? Foi o quarto colocado. E o Todd Gallagher no Truck número 4 foi o quinto colocado. Justin Haney foi o sexto, Ben Rhodes o sétimo, Matt Crafton o oitavo, Noah Gregson o nono, Gear Enferger foi o décimo colocado, fechando o top 10, certo, pessoal? Bom, o Dalton Sergio foi 11º, Ross Stein 12º, Austin Neuself o 13º, Terry Thornton foi o 14º e Harry Herbert foi o 15º, tá, pessoal? Esse cara aí é o que corre lá na arca, o Harry Herbert, tá? Bom, os outros nomes aqui, pessoal, o Brad Moffitt venceu o Michigan, foi o 18º, isso que eu acho legal, né? Numa corrida do cara vence, a corrida do cara parece um mendigo, né? Não tem um péssimo tempo. Bom, enfim, é legal pra caramba isso daí. Os caras que bateu, o Scott Legacy Jr. bateu e o Bailey Curry bateu com seu truque número 88 aí. Esses foram os últimos colocados. Ah, e o Chad Finley, ele teve um problema aí com o seu motor e acabou ficando na 30ª posição. Sabe, pessoal, uma coisa interessante foi a formação aí dos playoffs da Truck Series, né? Foi já aí, se encerrou o campeonato regular. Deu um enrolado aqui, né? Se encerrou o campeonato regular da Truck Series, então agora já começa aí realmente os playoffs para a Truck Series, tá? Quais são os classificados? Os classificados são o Christopher Bell, o John Hanemacek, perdão, Desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui a fita aqui, tá? Os classificados são Johnny Sauter, tá? Ele que vai, ele segue na liderança aí, tá? Ele vai à frente aí, porque ele tem bastante pontos bons nos playoffs aí, tá? O Brad Moff também é o segundo colocado, Noah Gregson o terceiro, Ben Rhodes, Stuart Friends, Gear Enfield e Justin Haley, tá? E fechando aí, de forma muito triste, tá, pessoal? Sabe, eu acho que o Kevin poderia estar voando um pouco melhor, mas não tá legal não, mas enfim, o Magic Carson fecha aí a 8ª posição, ele sim está classificado aí. Vamos ver o dos 8 aí, quem vai se classificar, né, pro Final Four lá em Homestead, vai ser interessante, lembrando que a Truck Series, pessoal, cai 2, depois mais 2 e depois fica 4, tá? Então é que o Diano fica um pouco diferente, aqui a gente perde 2 a cada rodada aí na Truck Series, certo, pessoal? Agora é esperar, vamos ver o que acontece aí nas próximas edições, lembrando que a próxima corrida já é Bowmanville, tá, no Canadá, é a corrida aí que abre os playoffs e quero realmente ver o que acontece de interessante lá no Canadá, lembrando que já vale, já corrida é uma corrida válida pelos playoffs, certo, pessoal? A corrida acontece no domingo, tá, pessoal? Eu só preciso confirmar a mesma data, que eu fiquei meio que na dúvida aqui, mas é no domingo, sim, ela faz aqui no domingo. Marco Horário, 3h30, abertura dos playoffs lá no Canadá da Truck Series. Já começa com tudo. E lembrando que esse round aí da Truck Series, pessoal, é interessante porque temos Bowmanville já domingo. Depois temos um descanso aí de uma semana aí, duas semanas. Depois vamos para Las Vegas, né? Na segunda corrida. E depois fechando é a Talladega, pessoal. Realmente de tirar o chapéu, né? Esse primeiro estágio aí dos playoffs. Um road course, depois uma volta de uma mini-meia, onde que separa os homens dos menininhos, e depois Talladega, que é uma pista que surpreende qualquer um, tá, pessoal? Lá não tem favorito em Talladega. Realmente tá demais aí, né, esse playoff da Turquia. Agora é esperar para ver quem tem realmente garrafa para vender, pessoal. Bom, é, a corrida é muito boa, tá? Nós já falei aqui bastante aqui, vitória do Johnny Sauer aí. Vamos falar um pouquinho agora então da corrida da Xfinity Series, que aconteceu na sexta-feira, tá, à noite. Corrida que foi antecipada um pouquinho aí, cerca de meia hora, 20 minutos mais ou menos aí, a sua largada. Já com medo de chuva, começou a ter um pouquinho ali de respingo na parte final da corrida, né? Mas nem maneira melhor saiu direito ali. É uma pequena ameaça e realmente a corrida seguiu. É, se você olhar um pouquinho os números, você vê, vão ver aí que o Kyle Larson realmente dominou. Meio dominou sim, mas dali para trás, pessoal, aconteceu muita coisa, tá? Aconteceu bastante coisa bacana, eu gostei bastante. Gostei muito demais, realmente mesmo, foi o desempenho do Christopher Bell, tá? Que ficou ali todo o tempo perto do carro número 42 do Kyle Larson, que venceu a corrida. Que o Kyle Larson venceria essa corrida, digamos que era quase que uma certeza pelo tamanho da dominância que ele teve ali nessa corrida aí. Chega a vitória número 12 do Kyle Larson na Xfinity Series, tá, pessoal? E daí pra trás o negócio aconteceu, tá? O Justin Allgaier foi o terceiro colocado, o Cole Custer, muito bem, Cole Custer, muito, muito bem mesmo, foi bem cirúrgico, o Cole Custer foi o quarto colocado, fechando no top 5 foi o Joe Logano com o carro número 22, né? O Sauber, que fez aí, o Sauber também é uma história interessante, que eu vou contar lá pra frente quando vier falar do Sauber e do Casey Kane, que anunciou que vai aposentar, né? Então o Sauber, pessoal, ele que deu o comando de Gaúcho Motores aí de forma bem emocionante, foi muito legal. Uma grande homenagem aí da pista de Bristol para o Elliott Sauber e agradecimento ao Elliott Sauber, tá? Mas por mais que muitos falam assim, ah, mas quem que é o Elliott Sauber? O que ele fez, tá? Mas na NASCAR existe um respeito e os caras são respeitados, tem que ter um respeito também pros caras. Talvez um top 5 que você pensa que não é uma vitória, mas pro cara é o top 5 pelo... pelo que ele conseguiu fazer para conquistar aquele top 5, talvez ele bateu, levou voltas, conseguiu arrumar o carro, voltou, descontou algumas voltas, sofreu e foi lá, conquistou o top 5, que tem um peso como vitória para eles e por isso os pilotos são respeitados. Hoje em dia vem caindo um pouquinho esse conceito, mas antigamente era assim, certo, pessoal? Bom, o McQuanete, enfim, McQuanete fazendo um bom resultado aí, foi o top 10. O McQuanete, pessoal, que não conquistava um top 10 desde... nenhum, nunca teve um top 10 o McQuanete esse ano, tá? Então o McQuanete, o mais perto que ele chegou foi em Daytona na corrida do final de 4 de julho, foi a 11ª posição. Então é o primeiro, pasmem, é o primeiro top 10 do McQuanete em 2018, pessoal. É realmente sério mesmo, pessoal. É um cara que correu na Cup, um cara que tem um bom patrocinador aí, né? Com o carro, tá na equipe boa, na Junior Motorsports, conquistar o seu primeiro top 10 realmente é de desanimar. Mas enfim, nós vimos aí o Brandon Jones e o Matt Tift ano passado só fazendo péssimas coisas e sendo eles tão bem. Talvez se ele mudar de equipe, ele vai começar bem o McQuarrie. Mas enfim, o Chase Elliott, que estava no 23, substituindo o Spencer Gallagher, que estava lá, que ainda está suspenso pela NASCAR, ainda pelas suas, digamos, escapadinhas aí, né? Ele foi lá, né, fumar um baseadinho, né? Depois comemorar a sua vitória, relembrar lá quando ele falou 1998, né? Vai saber o que ele fazia em 1998. Enfim, qual é o tipo de festa que ele frequentava? O Taylor Reddick, que foi o nono colocado, o carro número 9 terminou em 9, né? E o Matt Tift, que eu falei agora há pouco, fechou aí o top 10. O Ayrton foi 11º, bom resultado para ele. O X-Ten também, 12º colocado. O Jamie Clemens também, um excelente 13ª colocação, top 15 para ele. O Austin Senick foi o 14º, isso aí é um pouco, torceu o nariz. O Ty Dillon, colocado número 3 também, 15º. E um cara que eu quero chamar a atenção também, o Garrett Smithley, foi o 16º colocado da JD Motorsports, certo, pessoal? Bom, fechando aí o top 20, tá? Ryan Reed, Joey Gacy, McLeod e o Avila Jr. Esse aí foi o top 20 do final de semana, certo, pessoal? Bom, tivemos um problema aí, o Kyle Busch bateu. Aqui sim, essa coisa aconteceu bastante coisa, tá? O Kyle Busch bateu, que meio que não posso falar no começo, tá? Foi na volta 75 ou na 74, mais ou menos, que ele bateu. Foi na volta 70 ali. Ele bateu, ficou bravo pra caramba, fizeram piadinha com ele, um monte de piadinha ali com o Kyle Busch. Mas enfim, o Kyle Busch no domingo, ele, no domingo não, no sábado ele voltou a aparecer e também foi realmente o cara a ser caçado. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do Kyle Busch na Cup, certo pessoal? Bom, o Kyle Busch que tentava mais uma vitória aí, não conquistou, não conseguiu, que bateu no começo da corrida, não tem como voltar e fazer nada, e foi fim de corrida pra ele realmente. E como eu já havia falado, vitória do Kyle Larson, aqui assim ainda continua aí, né, a luta pelos playoffs. Então ainda tem bastante água, não tanta água assim, né? Agora a água já está afunilando ali, né? Não tem muita água, mas o negócio está começando a ficar diferente ali, né? Para os playoffs aí da X-Men Series, tá pessoal? Temos agora o Kart Lake, depois temos Darlington e depois temos Indianapolis, né? Ainda temos aí algumas corridas para a X-Men Series para se definir os seus pilotos que estarão nos playoffs, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho ainda. Mas na minha opinião, pessoal, os caras que estão na frente aí, tá? Não vai ter nada de diferente, não. Essa é a minha opinião, não sei se vocês têm uma opinião diferente. Por favor, se tiverem, comente e compartilhem comigo, tá? Mas a minha opinião realmente são os caras aí, realmente, o Christopher Bell aí, que já está garantido por vitórias, o Justin Allgaier também, o Ty Reddick também, o Elliott Stadler por pontos, daí tem uma galera boa por pontos, né? O Elliott Stadler, o Cole Custer, o Daniel Rank, o Brandon Jones, o Ryan Truex, o Austin Senick, o Matt Tift e o Ryan Reed e o Ross Chastain, tá? Na briga com o Chastain, pessoal, temos o Michael Emmett ali, ambos estão 42 pontos de diferença um do outro aí, tá? Então essa aí realmente é a briga que pode acontecer aí pela última vaga dos playoffs. Na minha opinião, o Chastain realmente está bem melhor com a JD Motorsport do que o Michael Emmett com o seu carro da Junior Motorsport, certo pessoal? Essa é a minha opinião, tá? Se vocês têm uma opinião contrária, até porque eu vejo só uma vantagem para o Michael Emmett, que é a próxima semana em Road America, que ele anda um pouquinho melhor que o Ross Chastain em Road Course, tá pessoal? Apesar que o Ross Chastain andou muito bem em Ohio, gostei do desempenho em Ohio, mas eu acho que o Michael Emmett no final pode entregar um resultado melhor com o carro da Juno Motorsports, tá? Eu acho, na minha opinião, que talvez, mas nas outras duas corridas, para mim, realmente o Ross Chastain leva vantagem pelo o que vem mostrando, pelo desempenhando o Ross Chastain nesse carro número 4 da JD Motorsports, certo pessoal? Bom, quero passar agora então para a Cup Series, né? Vamos falar um pouquinho da Cup Series aí, que tá realmente demais. Uma corrida muito boa da Cup Series. Gostei demais. Eu ia falar Cup Series de novo, para vocês notarem tanto que eu gosto dela, tá? Uma corrida muito boa. Venceu um cara que tava aí. Um cara que eu falo tava aí porque não foi nada confirmado ainda, tá? Um rumor é muito grande, que na minha opinião já aconteceu. Só falta realmente esperar para fazer dar a notícia oficial. Na minha opinião, que o Kurt Busch tá fora da Street Haas Racing, ele tá. Isso é uma verdade. Mas na minha opinião, tá tudo certo. É que o Chip Ganassi, ele vai ano que vem sim substituir o Jim McMurray. É um rumor que, pra mim, não tem volta mais esse rumor aí. Vai realmente fechar isso daí. Na minha opinião. Dificilmente, tá, pessoal? Não quero aparecer, eu não gosto de aparecer, tá? Mas, na minha opinião, desde os anos que eu acompanho notícias, tá, pessoal, da NASCAR, quando sai esse tipo de rumor aí. Só quero relembrar uma última notícia que é bem fresquinha aí pra vocês, que foi bem interessante, né, que aconteceu aí, que foi quando foi anunciado, né, o Eric Jones no segundo carro da Frontier Wall com o Matt Truex Jr. no tal Toyota 77 lá, que já foi até vendido e tal, blá, blá, blá. Nós já sabemos aí do seu da história. O carro já estava pronto, plotado, bonitinho, já estava já envelopado, preparado para se mostrar ao público lá em Watkins Green, tá? Então, e já tinha saído o rumor, o carro já estava lá prontinho lá, só realmente faltava o anúncio oficial. Para mim, também no caso do Kurt Busch é a mesma coisa, só falta realmente o anúncio oficial aí. Mas enfim, o Kurt Busch era um cara que estava realmente precisando de uma vitória, né, venceu aí, mais uma vez leva as coisas do patrocinador, ele que nesse final de semana, justo no final de semana, ele estava com o patrocínio da Monster Energy, acabou vencendo a corrida lá em Bristol. Como o narrador falou na corrida, na transmissão americana, tá, Não tem nada contra o nacional, não. Como o narrador falou na transmissão americana, o Kurt Busch foi o primeiro a sobreviver dentro de tantos problemas que aconteceu na pista. E realmente foi, né? Quem assistiu a corrida aí, quem não assistiu, por favor, assista, porque foi batida para todo lado, pancada para todo lado, toque, empurrão, dedo nos olhos, né? Cuecão, aconteceu de tudo naquela corrida lá em Bristol na noite de sábado, e talvez aquela ânsia, aquela ganância ali que poderia chover, e o negócio ali realmente foi bem quente. Eu gostei praticamente de todas as corridas nesse final de semana, tá? Não teve uma melhor, uma pior, mas foi bem interessante. Foi até interessante também, pessoal, no primeiro estágio ali, foi uma chegada bem apertada entre o Kevin Harvick, entre o Ryan Blaine e o Kevin Harvick, né? Que o Ryan Blaine venceu o primeiro estágio. O segundo estágio foi vencido por Joe Logano, que mostrou aí, né? Pelo menos numa parte da corrida que tinha um bom carro, né? O Joe Logano. Mas nós sabemos também que o Joe Logano terminou dentro do top 5, foi o quarto colocado. Enfim, voltando aqui no Kurt Busch, vencedor da corrida. Muito bem. Estava ali com o Kyle Larson, doido, alucinático ali, querendo chegar nele para tomar a vitória, mas não deu tempo, não conseguiu chegar o Kurt Busch. Kurt Busch agora que soma 30 vitórias, a sua primeira vitória em 2018, relembrando que a última vitória dele foi em Daytona um ano passado, tá? Então parabéns ao Kurt Busch. O Kyle Larson mais uma grande corrida, foi o segundo colocado. O Chase Elliott, pessoal, grande corrida do Chase Elliott também. Quando ele venceu lá em Green, havia se falado que uma outra grande oportunidade para ele vencer seria em Bristol, tá? Não venceu, mas foi o terceiro colocado, andou bem demais, liderou 112 voltas, tá? Tava ali pronto para vencer. Outro cara também que foi destaque foi o Joe Logano. O Eric Jones também muito bem, foi o quinto colocado, fechando o top 5. O Kurt Busch andou junto e todo o tempo e perto do Kurt Busch, foi o sexto colocado. O Ryan Blaine foi o sétimo colocado. Alex Bubba, mais um grande resultado dele, foi o oitavo colocado. O Jimmy Johnson, o nono, e Kevin Harvick na décima posição. Trevor Bayne de volta ao carro número 6, foi o 11º colocado. Ryan Newman no 12º, Dillon 13º, Denny Hamlin, Casey Kane no 15º, falo dele lá na parte de notícias. Keselowski, Ryan, David Regan, Daniel Suarez, Chris Busch e Kyle Busch fechando o top 20, tá? Kyle Busch teve uma história bem interessante no final de semana aí, né? Como foi aí essa corrida da Cup pra ele. Primeiro que ele foi envolvido num acidente logo no começo da corrida, foi coletado ali, levou um monte de pancada, mas ele continuou na pista, foi andando, levando, descontando volta, e foi. Ele chegou um certo momento que ele estava já ultrapassando lá o líder da corrida ali, entre os líderes da corrida. O Kyle Busch conseguiu retirar essa volta aí, e de repente aconteceu, o Kyle Busch foi mais uma vez envolvido em acidente, né? O Kyle Busch acabou sendo envolvido, realmente aí não teve jeito, foi na minha posição. Mas o de mais sério que aconteceu com o Kyle Busch, pessoal, na minha opinião, foi aquele toque infeliz, né, dele com o Matt Truex Jr., né? Acabou tocando o Matt Truex Jr., que estava bem na corrida também, estava andando dentro do top 5 ali, ele que busca sua primeira vitória em Bristol. Mas acabou não dando muito certo as coisas para o Matt Truex Jr. após o toque do Kyle Busch. E eu ouvi também, pessoal, o Radioactive, né, que é que a NASCAR lança, sai da NASCAR lança lá, que é a conversa do rádio entre todos os pilotos ali. É um clipe de 5 minutos bem legal, bem interessante. Mó legal que todos os pilotos estavam reclamando do Kyle Busch, todos os pilotos queriam tocar no Kyle Busch e empurrar o Kyle Busch, né? Mas o Kyle Busch depois, foi uma corrida, foi realmente empurrada para fora da corrida aí. Voltando só mais uma vez ao vencedor, Kurt Busch, tá, pessoal? Foi o vencedor aí. Parabéns ao Kurt Busch pela sua vitória. O Kyle Larson, que fez uma grande corrida também. Eu preciso falar do Kyle Larson, pessoal, porque o Kyle Larson lutou também para tentar roubar a vitória do Kurt Busch aí. Punições, ainda não saiu nada de concreto, tá? Vamos esperar um pouquinho para ver as punições aí. Isso aí deve sair na quinta-feira. E provavelmente eu traga essas punições para vocês por vídeo, tá? Lá no meu canal no YouTube eu vou trazer e falar um pouquinho dessas punições, se tiveram, caso houveram, tá? Essas punições aí. Beleza, pessoal? Bom, Só lembrando vocês, tá? Que agora a Cup Series vai descansar, os caras vão ficar de boa agora, final de semana, vai todo mundo pra praia, todo mundo vai pra casa da mãe, né? Vai lá comer a comida da mãe, vai pra casa do namorado, que tem namorada, vai pra praia, sei lá pra onde vai pra Disney, né? Agora vão descansar, vai andar de esqui agora lá em Quebec, no Canadá, lá. Agora eles vão descansar, vão ficar de boa, porque o pau vai moer, né? Descansa uma semana, outra semana volta, tá? O pau vai moer agora lá em Darlington, no final de semana retrô, né? No Shookback, lá, né? Eu não sei falar com a palavra, não sei falar ainda a palavra, não. Eu vou ver lá como é que eles falam e eu vou falar, vou aprender a falar, né? Mas é no final de semana retrô, mais fácil do nosso amigo português aqui. Final de semana retrô, tá? Que eles vão estar de volta aí, a NASCAR volta, a Cup Series, né? E vai ser no final de semana mais interessante, tá? No final de semana mais interessante. Vou falar sobre esses shame aí, esses shame retrô que vai acontecer aí, né? Que vão ser mostrados, já foram todos mostrados, que nós vamos ver de verdade. Eu vou falar sobre eles no podcast de semana que vem, tá? Na próxima semana, né? Aí eu dou detalhes, quem vai levar quem vai homenagear quem, né? Aí eu vou seguir um pouco mais os detalhes aí. Mas realmente vai ser um bom descanso e volta em Darlington, a Cadama de Negro, pessoal, não perdoa. Aquele murão lá realmente atrai o pessoal lá. E aquele muro de Darlington é maravilhoso lá, que todos, ele consegue ralar todos os carros do lado direito. E realmente temos boas coisas. Às vezes as coisas são ruins, mas as coisas lá, quando pega pra ser boa, é boa, certo, pessoal? Bom, esse foi o final de semana em Bristol, tá? Todas as corridas foram interessantes. Se você não assistiu, assistam, que vale a pena assistir, tá? Todas as corridas. Nunca assisti a corrida inteira, coloca lá na parte final da corrida, assiste só um pedacinho, mas assista, porque vale a pena assistir, tá? Quem não assistiu também, quiser ver de novo, porque realmente vale a pena de novo. Corrida boa tem que ficar revendo e revendo, vendo mais uma vez, revendo mais uma vez, umas 600 vezes. Por exemplo, eu nunca cansei de assistir, né? A Daytona de 2003, 2002. Pra mim, uma Daytona muito boa, muita briga, muito empurrão, muito toque. Tá a adega também, tá? A Die Hard lá. São coisas que eu gosto muito, já cansei de assistir e reassistir mais uma vez. E tem uma coisa de Fórmula 1, pessoal, que eu gosto muito de assistir, não tem nada a ver com o NASCAR, tá? Que é a corrida China 2006. Assistam aquela corrida lá, que eu gostei demais daquela corrida. Enfim, vamos voltar aqui e falar de NASCAR. O final de semana já passou, quero falar agora sobre as notícias aí que aconteceu essa semana, tá? E já vou depois, logo em breve, falar sobre o que vem pro final de semana, o que tá vindo aí, né? Nesse final de semana, que vai ser bem interessante, pessoal. Vai ser legal pra caramba, tá? Vou até colocar aqui também os horários pra nós aqui, pra nós não, a gente não se perder aqui. Já tá até aberto aqui os horários. Eu vou até abrir o final de semana aqui, que vai ser mais legal, tá? Deixa eu abrir aqui os horários aqui. Eu não gosto de conversar e falar, mas eu vou já abrir os horários aqui com vocês aqui. Vou conversando e vou falando aqui. Não é isso que eu queria. Não quero ver o Shane, eu quero ver os horários. Então, pessoal, vamos falar então agora da... Já abriu aqui tudo que eu queria. Vamos falar um pouquinho agora das notícias, tá? Tem bastante notícia pequenininha, bastante notícia boa aí, tá? Quero começar com os games. Quem é fã de game de NASCAR aí, levanta a mão. É, eu sei que, mas que bom é o NR 2003. Ah, bom é o Die Hard. Eu sei, pessoal, bom é o Die Hard, tá? Que é, lá é, como é que é isso falar? Lá é feito, lá os caras leu a pista com laser. Realmente a pista feita com leitura laser, que consegue tirar tudo. Beleza, eu concordo com vocês, tá? Realmente é o melhor. Mas, né, temos os fãs aí de arcade, o cara talvez não tenha um computador super top pra jogar, né? Os jogos da iRacing lá, com todos os seus efeitos também. Também tem pra jogar também sem efeito nenhum. Eu já fui já jogador de computador, né? Por isso que eu até parei tanto de investir em computador. Também ter pra jogar sem efeito nenhum, pra jogar na configuração mínima, ou na configuração meia boca, pra ficar um negócio feio, melhor jogar no videogame. Por exemplo, lá tem todos os. Não tem essa parada de configuração. Lá tem todos os brilhos, se tiver brilho não tem, mas lá é mais legal, né? Agora tem até a fumacinha, tem. Agora no computador, se você quiser colocar fumacinha, você tem que comprar ultra mega ultra power placa de 50 mil giga de vídeo para poder rodar. E aí tem o seu ultra mega power processador também para poder rodar. E vai ficando caro, tá? Porque os jogos vão melhorando e vai ficando caro. Então, né? NASCAR Heat 3 vai sair aí, tá para sair, tá na boca do forno aí. E foi confirmado, pessoal, que nesse NASCAR Heat 3 terá os burnouts. Eu tenho dois, tá? Eu comprei aí o 2. Comprei até pela Microsoft, comprei o jogo online, não comprei mídia física, comprei o jogo online, tá uma promoção. Paguei R$50, né? Igual a música, ela toma aqui R$50, então eu paguei R$50 no jogo. Gostei muito. Eu ia comprar o pack de 2018, que é onde que tem uns carros, tem uns chames já de 2018, tem as pistas, inclusive tem um Rovo. Mas aí foi quando saiu a notícia do NASCAR Heat 3, eu falei assim, não vou comprar não. Eu vou comprar o pack que é R$30, né? Então eu vou esperar para comprar o NASCAR Heat 3. Então eu vou esperar pra comprar o NASCAR Heat 3, agora que aí tem um pack, tem os carros e um monte de coisa aí no jogo. O jogo para mim, pessoal, tem uma única coisa que ainda me incomoda muito. Não sei isso, eu não sei se o NASCAR Heat 3 vai ter. Ele não tem uma câmera 3D, aquela câmera que você consegue girar, dar uma volta 360 no carro, tá? É uma câmera bem fixa, você não consegue, você parece que você está engessado, tipo um enduro do Atari, tá? Aquilo lá, você não consegue virar para lá nenhum, não vira. De dentro do carro, assim, ó, você consegue mexer minimamente, deve ser uns 2 centímetros, para um lado e para o outro, tá? Mínimo, é algo mínimo. Você não consegue olhar para trás também, tem uma visão reversa do que está acontecendo. Isso me incomodou muito no NASCAR Heat 2, tá? Talvez isso tenha se corrigido. Uma coisa que foi corrigida, que foi até notícia confirmada, que o NASCAR Heat 3 agora terá o burnout. Então quando você vence a corrida, você vai poder espancar à vontade, né, o seu truque ou o seu carro aí da Cup ou da Series, à vontade de espancar no burnout. Vai ser bem legal essa notícia aí. Eu gostei porque a maior graça do jogo é vencer a corrida ao burnout, certo, pessoal? Bom, temos outras notícias aí, tá, pessoal, que eu quero comentar com vocês. Uma até foi o que eu fiz o vídeo, né, na noite, né, hoje à tarde pra vocês aí. Eu tô gravando hoje quarta-feira, semana eu gravei na quarta, tá? Então eu fiz o vídeo antes de começar a gravar, que a NASCAR, saiu um rumor aí que a NASCAR poderia colocar a partir de 2020 mais short tracks em seu calendário na Cup Series. Sim, seria muito legal, quero muito ver isso, tá? Porque as corridas no short tracks realmente costuma se nivelar um pouco mais, existe mais empurrão, existe mais toque, existe bastante coisas além de ter só um bom carro, tá? Talvez o bom carro não vai se mostrar, não vai se ter uma diferença tão grande no meio de todos os carros que estão todos juntos, todos próximos ali, né? Talvez um bom carro tenha uma grande chance mais fácil de envolver em acidente, levar um empurrão, levar um toque, né? Ou até mesmo ele errar, né? Então como a gente sempre vê em Marte, a gente costuma ver em Bristol também, né? Então seria interessante aí. Alguma única pista que eu li na matéria que eu acabei lendo aí, a única pista que eu li que poderia talvez deixar alguma data vaga seria New Hampshire, tá? Mas realmente eu levanto essa dúvida, essa questão para vocês. Qual pista seria que deixaria para poder entrar mais uma corrida de um short track? E qual short track seria esse que poderia entrar? Para mim, a NASCAR deveria ir lá, né, até no filme Cars 3. Quem assistiu o Cars 3 aí gosta. O Cars 3, pessoal, teve gente no Brasil que assistiu, que não entende burrufa de NASCAR, né? Não gosta, nunca sabe nem quem é NASCAR, né? Só sabe que é uns carros que andam no redondo e fica batendo. Lá tivemos a aparição de todos os pilotos clássicos. Tivemos também a aparição de uma pista mais clássica que tem para mim, da NASCAR, dos short tracks mais clássicos, que é a North Uxboro, né, Speedway. Realmente é uma pista muito bonita, é uma pista que eu gosto demais, é uma pista que poderia talvez a NASCAR voltar e trazer essa pista de volta ao calendário dela, já que talvez ela quer colocar mais um short track, né? Esse seria realmente uma grande pista, eu apoiaria e muito gostaria demais dessa ideia aí, tá, pessoal? Muito mesmo. Bom, temos outras notícias aqui também, pessoal. Aqui, achei uma interessante. Essa aqui é até para relembrar vocês, tá? Eu deixei anotado aqui para relembrar vocês. Não esqueça que o Bill Elliott vai estar de volta em Road America, tá, pessoal? Vai estar de volta. A NASCAR vai estar lá em Road America esse final de semana, vai correr, né, no carro 23. Ele que não corre desde 2012, tá, pessoal? Então, volta aí do Bill Elliott na NASCAR. Vai ser interessante, sim, eu quero ver muito. porque, até porque eu quero realmente relembrar os bons tempos aí. Outra notícia interessante que eu gostei aqui e separei para vocês também, né? Foi colocado no Hall da Fama, tá, pessoal? O carro aí do Denhard Jr., que é a última corrida dele que ele fez no 88 lá em Miami, tá? Em Homestead. Foi colocado o carro lá em exposição agora. Agora vocês podem ir lá tirar foto. É só ir lá em Charlotte, lá no museu lá de exposição lá da história do museu da NASCAR lá, que tá lá, né, o carro do 88 lá. É coisa toa, tá, pessoal? É coisa toa mesmo, tá? E esse carro aí, pessoal, ele pode fazer algumas viagens, pode, alguns finais de semana, ele pode estar em outras pistas também. Assim diz a matéria que eu li, tá? Não é certeza ainda, mas pode ser. Bom, outra matéria que eu achei interessante também aqui, que eu gostei também, né? O Ty Dillon vai estar homenageando o Max Peps, que fez aí, conquistou seu primeiro top 10, seu primeiro não, seu único, seu top 10 na NASCAR, né? Lá em 2009. Então ele vai estar homenageando o Ty Dillon com o carro número 13 aí. Vamos ver o que acontece aí, nosso amigo Ty Dillon. Outra notícia bem interessante que eu quero falar para vocês aqui também, que saiu essa semana aí, tá, pessoal? É que a Cup Motorsports, tá? Ela tem um carro, ela tem os Trucks 83 e os 63, tá? Ela não vai correr no Canadá, eles não estarão no Canadá, uma pena. Essa Cup Motorsports aí fez corrida pra eles na Trucks no NASCAR Heat 2 ontem, ainda brincando ontem com eles ainda, tá? Ah, aqui eu já comecei a achar algumas notícias mais interessantes para vocês aqui também, para relembrar, tá? A Oscar Mayer vai retornar aí aos sponsors e vai estar com quem assistir em Darlington, tá? Essa é uma notícia bem interessante aí, e legal. Agora cheguei numa notícia legal que eu queria falar para vocês. A Fonte One Motorsports, pessoal, tá aí adquirindo aí o charts da BK Racing, né? E pode realmente estar... Bem interessante essa notícia aí, que pode mudar tudo aí, né? Vamos ver o que eles consigam fazer com essa notícia aí, pessoal. E só relembrando um assunto aí, com essa notícia aí, se falaram que Kyle Busch poderia montar um time na Cup, tá? Mas na minha opinião não tem nada a ver não, tá? Se vocês ouvirem falar, alguém falar alguma coisa aí, eu acho que não tem nada a ver não o Kyle Busch montar um time na Cup Series. Ele montou na Xfinity Series, não deu muito certo. Na Cup Series eu ainda acho que é um pouco difícil. Assim, na minha opinião, é mais difícil ainda, tá? Na Cup Series, na Xfinity Series já montou, não deu certo. Lá na Truck Series o negócio vai bem, obrigado. Lá estão tudo bem, belezinha, né? Lá sim tá funcionando, tá legal. Até porque lá se mostra grandes nomes, exemplo, aparece grandes nomes aí. E realmente... realmente, né, o Kyle Busch está trazendo os grandes nomes aí, vem aparecendo, né? Por exemplo, Christopher Bell, Eric Jones, tudo começou na Truck Series, tá, pessoal? Na Truck Series foi realmente só ali, na Truck Series, pessoal, é a ponte já para o sucesso. Depois de ter um empurrão, ali já é aquela ponte para o sucesso, dali para frente é para os caras, tá? Uma notícia também interessante, o Dalton Sérgio está de saída da GMS Racing, tá, pessoal? Falta dinheiro ali. Começou a faltar um pouco de dinheiro ali nessa equipe aí. Enfim, não quero levantar nenhuma bandeira não, mas vamos ficar de olho aí. Começou a faltar dinheiro lá no time lá. Vamos guardar, porque o dinheiro tá faltando lá, né? Bom, e foi como eu já falei para vocês aí, né? Foi decidido aí os pilotos classificados, os 8 classificados aí da Truck Series que estão no playoff, certo, pessoal? Bom, avançando agora então, vamos falar um pouquinho do final de semana que está por vir, tá? Temos aí sábado, no sábado à tarde vamos ter, eu só preciso confirmar aqui, 4 horas está o horário aí da corrida da Xfinity Series lá em Road America, e no domingo, né, temos a corrida da Truck Series, que vai ser muito, muito, muito legal essa corrida da Truck Series, pessoal, não perca, que vai ser bem interessante a abertura dos playoffs, tá? E como eu já falei, o horário largada das 3h30, certo, pessoal? Domingo, tá? Não perca. Quero falar pra vocês aqui então o entrelist de cada uma. Eu quero começar aqui pela... Vou começar pela Truck Series. Eu ia pular aqui, ia fazer diferente, mas vou começar pela Truck Series, tá, pessoal? Truck Series aí com 32 trucks inscritos. Tem bastante piloto diferente aí, que corre. O Alex Tagliano vai estar aqui também. Vai estar no truque número 12. Tá? O Ron Gregson vai estar aqui. O Max Tuma vai estar no truque número 20, na Red One. Esse cara costuma correr ali. Ele nessa pista anda muito bem. Vamos ficar de olho nele. O Jason White vai estar no 33. O Joseph Fontanini no 45. O Ray Ciccarelli vai estar no 50. Vamos ficar de olho nesse cara. Esse cara aqui nós temos que ficar de olho, que é o Harrison Burton, vai estar no truque 51. Tá, pessoal? O Harrison Burton anda muito bem. Eu quero ver esse cara andando. O Johnny Mecheck vai estar no 87. E o Graham Fick vai estar no número 98, aí, fechando os pilotos aí na Truck Series. No atriz da Truck Series. Agora da F Series, pessoal, vamos ter aí 41 carros inscritos. Provavelmente um não vai participar da corrida, né? Só lembrando vocês que no número 23 vai estar o Bill Elliott. Temos o no carro número 12, o Austin Sanders, que vai estar no 22. No carro número 18 vai estar o James Davidson. No carro número 3, o Brandon Gallagher vai fazer a sua participação, mais uma participação dele aí. E temos outros nomes interessantes aqui, tá, pessoal? O Chane Majeski vai estar no 60 nesse final de semana. O Brandon Brown vai estar no 86. O Andy Lely vai estar no 90. De novo vai estar no 90. É bom ficar de olho nesse cara aí. O Justin Marks vai estar no 42, certo, pessoal? Bom, esses aí são os nomes aí de destaque que teremos no final de semana. Ah, o Vini Maier vai estar no seu número 01. O Vini Maier que sempre está na pista de Road America, né? Com a Johnny Davis, a JD Motorsports. Bom, pessoal, essa aí foi a edição número 174, certo? Espero que vocês tenham gostado. É, bastante coisa para falar, bastante coisa ainda para comentar com vocês ainda. Lembra que as notícias corriqueiras, aquelas que têm maior alarde, vou sempre trazer no canal do YouTube, tá? Vocês vão ver minha força gorda. Mas, quando não, estaremos e falaremos aqui na edição via áudio, tá? A notícia que eu deixei pro final, que é mais interessante: Casey Kane e Elliott Sadler estão aposentando, tá? Mas o Elliott Sadler falou que realmente vai aposentar, que full time ele não corre mais. Pode fazer participações, sim, beleza, aí tá aí tudo bem, tá? Já tá todo mundo já em clima de despedida para o Elliott Sadler, que ainda faz um grande ano e ainda pode ser campeão, com certeza, certo? E o nosso amigo Casey Kane aí, que também anunciou que não deve correr mais full time, só que parece que mudou um pouco o jogo, né? Tanto é que eu deixei até pra falar essa notícia aí depois de esperar, porque assim, quando saiu a notícia que ele ia aposentar, não se aposentar, queria deixar as pistas aí full time, mas já saiu contra, já, ele mesmo já saiu com a conversa que talvez não, ele tenta assim vagas para 2019, e ele foi bem audacioso falando que tenta uma vaga talvez na Stuart Haas Racing, né? Que a Stuart Haas Racing é um bom lugar. E eu li também uma matéria interessante do Casey Kane lá na rádio PRN, perdão, na MRN, não foi PRN não, na MRN, que ele vai fazer ano que vem mais de, ele quer fazer mais de 50 corridas dos Sprint Cars, tá? Os Sprint Cars é aqueles carros pequenininhos que o pessoal só corre na terra, vocês devem com certeza lembrar desse carro aí. Ele quer fazer mais de 50 corridas do ano que vem, ou seja, à toa o Casey Kane vai ficar. Certo, pessoal? Então, com essas notícias aí, eu encerro a edição do 174. Falamos semana que vem. Um forte abraço, fiquem com Deus e cuide-se bem.